Essa música eu fiz especialmente pra toda a galera que infelizmente já perdeu sua mamãe, sua rainha. Escuta aí, vai! Not Black, a voz do coração. Coisa minha, minha rainha, você foi, me deixou sozinho, sem destino, sem carinho, e agora eu não sei mais o que fazer. Eu perguntei pra Deus como vai ser sem você, sem seus braços. E essa tristeza que invadiu meu coração, já não suporto essa angústia, essa solidão. O que eu faço sem os seus abraços? Eu não entendo por que teve que me deixar. É muito triste, eu não paro de chorar. Saudades de você, yeah. As horas passam e eu me entrego à solidão. Minha mãe me acorde com aquele sorrisão. Diz que tudo foi um sonho. Você não me deixou, não. Eu não entendo por que teve que me deixar. É muito triste, eu não paro de chorar. Saudades de você, yeah. As horas passam e eu me entrego à solidão. Minha mãe me acorde com aquele sorrisão. Diz que tudo foi um sonho. Você não me deixou, não. Um abraço especial à galera da Connect Telecom. Alô, Kika, Valdemar, tamo junto, forte abraço. E agora eu não sei mais o que fazer. Perguntei pra Deus como vai ser sem você, sem seus braços. Essa tristeza que invadiu meu coração, já não suporto essa angústia, essa solidão. O que eu faço sem os seus abraços? Eu não entendo por que teve que me deixar. É muito triste, eu não paro de chorar. Saudades de você, yeah. As horas passam e eu me entrego à solidão. Minha mãe me acorda com aquele sorrisão. Diz que tudo foi um sonho. Você não me deixou, não. Eu não entendo por que teve que me deixar. É muito triste, eu não paro de chorar. Saudades de você, yeah. As horas passam e eu me entrego à solidão. Minha mãe me acorde com aquele sorrisão. Diz que tudo foi um sonho. Você não me deixou, não.